Sejam bem-vindos a mais um podcast do Pixel Lunar. Eu sou o Felipe e eu tô aqui com o Raj. Fala, campeão. Hoje a gente vai falar sobre os episódios 9, 10, 11, 12 e 13 do Megalobox, que são os últimos episódios. Eu já queria começar dizendo que eu me decepcionei pra caralho com esse final. Nossa, cara, tá louco. Tipo, na verdade o problema não é o final. Não é o final em si, não é o que acontece. O problema é que eu percebi o que o anime tava fazendo. Que é diferente da impressão que eu tinha formado nos primeiros episódios. Porque se você ouvir o primeiro podcast que a gente gravou, você vai ver que eu tava bem empolgado, tava bem curioso. Eu tava procurando cada detalhezinho da história, tipo, tentando entender o significado de cada coisa. Porque eu tava esperando que ele fosse fazer o que o Ashita no Joe faz. E eu gosto pra caralho do Ashita no Joe, apesar de não ter terminado de ler. Mas conforme a história foi avançando ao longo do anime todo, eu fui percebendo aos poucos que ele não tenta abordar os temas do Ashita no Joe. Tipo, eu não me sinto culpado por ter assistido com a expectativa errada. Porque eu tava esperando que ele fosse fazer as coisas que o Ashita no Joe faz. Mas eu tava esperando porque ele o tempo todo cita Ashita no Joe. Mas o que o Ashita no Joe faz? Então, o Ashita no Joe, ele aborda todas essas coisas que eu tava falando nos primeiros episódios. Lá no primeiro podcast. Que ele fala sobre a desigualdade, ele fala sobre a situação do Japão, que se não me engano é um mangá dos anos 70, e ele fala sobre os problemas do Japão daquela época, e ele mostra a desigualdade e o inferno que os personagens vivem, os protagonistas são todos mendigos e pessoas pobres, e logo o Joe vai preso, então ele encontra lá um monte de jovem e adolescente que também teve uma vida que levou eles a chegarem naquele lugar. E eu achei que o Megalobox também ia fazer isso. Mas ele meio que começa, mas não faz. Ele não fala. Tipo, Eu não sei, cara, porque nessa questão aí, a gente, como a gente tava discutindo nos outros, a gente não tem o passado de ninguém, a gente não tem como a sociedade do anime funciona pra que ele possa falar disso. Então, exatamente, ele não faz. Ele não mostra o passado de ninguém, ele não mostra. Mas chegando no episódio 8, você ainda tinha essa esperança? Eu ainda tinha, porque eu achava que eles estavam, sei lá, guardando pra... Mas o negócio não é só mostrar o passado, é a forma como ele aborda as coisas. Então, por exemplo, eu comecei a reler o Ashita no Joe, eu parei no capítulo 50. São cento e poucos capítulos. E eu imagino que esse o Megalobox, esses 12 episódios, são o equivalente aos primeiros 50 do Ashita no Joe. Porque ele meio que reproduz momentos críticos, digamos assim, da história. Então, por exemplo, o Ashita no Joe, ele mostra muito mais as crianças, ele mostra todo o desejo do Joe de construir um lugar melhor pra eles, pra ele mesmo e pras crianças, pros pobres lá, né? Tipo, ele é um adolescente, ele não pode fazer nada, mas ele mostra que ele tem esse desejo, mostra que ele é um cara muito revoltado por causa de como ele, por causa da vida que ele tem. E aqui, no Megalobox, ele é como se fosse só uma... Ele é uma fanfic escrita por alguém que gosta das lutas e do estilo do Ashita no Joe, mas não necessariamente da história do Ashita no Joe. Porque eu acho que as coisas que ele tenta meio que reproduzir, o drama, o estilo visual, que ele, aqui é mais ficção científica e o Ashita no Joe é realista, mas ele consegue reproduzir aquele estilo bem sujo do Ashita no Joe, e as lutas. Mas os assuntos que o Ashita no Joe trata, o Megalobox, ele simplesmente ignora. O primeiro episódio começa com ele falando alguma coisa como: aceitar as coisas calado é o caminho do covarde. E é exatamente isso que o anime faz. Segundo o próprio anime, ele é uma história covarde. Porque ele não aborda esses assuntos. Ele só começa, ele fala um pouco sobre eles nos primeiros episódios e depois nunca mais. Porque a história é sobre aquela mensagem bem clichê que você vê em quase todo mangá de superação. O esforço e a perseverança vence qualquer barreira. Basicamente isso. Mas tem a questão da habilidade e dinheiro, que a gente também estava discutindo antes. Então, eu ainda acho que o anime sempre falou sobre a habilidade e não dos guias para as lutas. E aí mostra a superação da habilidade do Joe quanto ao guia do resto do povo. Sim, exatamente, você tá certo. Eu tava esperando que ele não fizesse isso. Que ele não fizesse essa mensagem motivacional de que o que importa é a perseverança e não o contexto que você vive. Porque é o Ashton Joe, ele é sobre o contexto que você vive. Tanto é que o equivalente à luta entre o Joe e o Yuri no Ashton Joe acontece na prisão. Não é um torneio, tipo assim, não é um torneio famoso, não é um torneio, não tem nada de glamour. Eles estão numa situação de bosta lá e o treinador consegue criar esse torneio pra aproveitar a energia e a raiva dos caras que estão presos, e isso acaba unindo o povo lá dentro. Enquanto aqui, como você falou desde o início, é sobre a superação do Joe. Ele não fala sobre como a situação que o Joe vive é uma merda. Ele fala que você tem que se esforçar mais. É, mas pra mim isso aí tava na cara desde o começo do anime, velho. Pra mim, minha percepção do anime foi justamente essa quando começou, porque ele não mostra como a cidade funciona, todas aquelas coisas que a gente discutiu nos outros episódios. Uhum. Ele não mostra como funciona a cidade, ele não mostra como funciona a sociedade. Sim. Ele não mostra as leis da sociedade. A única coisa que tem ali é o Joe e as lutas. Sim, então, e você tá certo. Eu me enganei, eu já fui esperando algo porque eu já conhecia o Ashton Joe. E porque a série, desde antes do lançamento, desde antes de começar a lançar, já falava sobre o Ashton Joe. Então eu tava lendo as coisas de uma forma errada, porque eu tava com a expectativa errada. Então eu admito que você tava certo. Você tá certo agora, inclusive. A série é sobre ele superando, com sua perseverança infalível, a toda a tecnologia e o dinheiro dos outros. E, porra, eu acho isso muito decepcionante. Como eu disse, o primeiro episódio começa com a frase: aguentar os problemas calados é o caminho do covarde. E essa frase define bem o próprio anime. Megalobox é um anime covarde. Ah, não sei, velho. Na minha seleção, que nunca viu a Shino Joe, pra mim foi só um anime de porrada, maneiro. E eu acho isso já suficiente. As coisas não precisam querer dizer algo. Não precisa. Não precisa, mas o problema é que ele meio que aborda essas coisas. Ele começa, mas não vai fundo. Ele mostra, como eu falei agora há pouco, o visual. Eu acho muito bonito, eu acho um anime bonito pra caralho. Tipo, o visual que ele criou, onde a parte pobre é toda marrom e toda suja e abandonada, uma coisa meio deserta, e a parte rica é toda azul, com prédios gigantescos. Tipo, então ele mostra um pouco, mas ele fica ali só na superfície, ele não fala mais que isso. Isso é verdade. É, então, e é por isso que eu me decepcionei. É, tipo, eu fui esperando algo. Primeiro episódio me deu um pouco desse algo, mas depois ele largou de mão e é só um anime de luta mesmo, como você já estava esperando. E é o que eu gosto. É, nada contra história de luta. Eu adoro luta. Porra, eu gosto de Hajime no Ippo, que não fala sobre esses problemas. Apesar dele ter drama. Ah, apesar dele falar um pouco com os personagens. O irmão da menina que o Ippo gosta, o cara é órfão, ele vive com a irmã. E daí esse cara tem que trabalhar como pedreiro, se não me engano. Tipo, ele é muito inseguro, então na luta, no ringue, ele trapaceia muito. Porque ele quer ter certeza que ele vai ser um campeão e vai ganhar dinheiro com boxe. Porque se ele não ganhar dinheiro, tipo assim, ele não tem opção. Ele vive só com a irmã dele. Não tem ninguém que trabalha pra ele. Ele tem que ganhar grana. Então o Hajime no Ippo até mostra um pouquinho, mas ele não é exatamente sobre isso. Ele é mais sobre a luta mesmo, e eu gosto pra caralho de Hajime no Ippo. É, eu acho que o problema todo aí foi só sua expectativa mesmo. Se você não conhecesse Ashton no Joe, tava tudo certo. Ah, não só que se eu não conhecesse, né? E se, acho que se o anime não tentasse ser uma homenagem ao Ashton Joe, se ele não ficasse referenciando o tempo todo, eu também não iria com essa expectativa. Então, o episódio 9, a gente tinha parado logo antes da luta começar, no episódio 8, e aí agora no episódio 9, a luta contra o Shirato acontece, entre o Joe e o Shirato. E essa luta me lembrou um pouco o filme do Rock, que o Rock luta contra o Drago, porque mostra, aqui mostra o Shirato, ele é um cara todo artificial, tipo, ele usa um negócio com inteligência artificial, aparece ele usando alguma droga lá pra dar mais compatibilidade com a IAD. É, Então isso daí me lembrou um pouco a diferença entre o Rock e o Drago, que lá no filme o Rock é um cara todo natural, que vai treinando, sei lá, vai treinando no meio de uma fazenda lá, enquanto o Ivan Drago, ele vai treinando num lugar todo artificial, usando anabolizante, não sei o que. Que é uma puta hipocrisia, porque, né, o próprio Stallone sempre usou, e ele não teria conseguido aquele corpo que ele tá lá sem anabolizante. Então, daí a luta acontece entre o Shirato e o Joe, mas o Joe tem a inteligência e a habilidade que o Shirato não tem, então ele ganha de uma forma que eu achei bem legal até, que a inteligência artificial funciona assim contra o Joe, mesmo ele não usando gear. Então o é porque Joe... essa é a nova inteligência artificial, não é a mesma do 8º episódio. Ah, é, não lembrava disso. Essa daí já é a nova, era o protótipo que apareceu no 8º ou no 7º, não lembro exatamente. Uhum. Era o protótipo que apareceu quando o Shirato tava conversando com a mulher da irmã dele lá. Ah, é, eu não tinha percebido isso. Ou pelo menos eu não lembro. E daí o Joe ganha de uma forma bem legal, tipo, ele começa a lutar de uma forma diferente, ele abaixa a guarda, ele começa a fazer coisas imprevisíveis. E daí, como o cara, ele não luta por conta própria, o Shirato, a inteligência artificial não sabe o que fazer e fica na defensiva. E daí é assim que o Joe ganha. Eu achei bem legal essa luta. Sim, é bem maneiro. Eu tava esperando alguma técnica diferente, mas isso aí foi bem criativo e faz bem sentido, né? Uhum. Ah, daí o Joe ganha, né? A gente já esperava isso. Daí tem uma cena entre o Joe e o Yuri que remete a primeira luta deles, que o Yuri ganha lá no segundo episódio. Ah, só vou deixar uma coisa clara aqui também. Eu acertei a ordem das lutas, tá? Tá bom. E daí no final desse episódio, você descobre que a Yakuza quer que o Joe perca a próxima luta. Sim, que ele não vá pra... Ia ser uma aposta do caralho. Eles querem que ele não vá pra final. Daí no episódio 10 mostra que a Yakuza é quem controla as apostas. E eles querem que o Joe perca, porque assim eles vão ganhar mais dinheiro, sei lá. Não, eu não entendi dessa forma. A Yakuza não controla as apostas, a Yakuza só controlava, entre aspas, o Joe. Como ele sabia que o Joe ia perder, tecnicamente, então só apostar no outro cara. Exatamente, é, daí assim ia ter muita aposta e eles já iam saber o resultado e iam ganhar dinheiro com isso. Exato, e ainda deram sorte também que o Joe... Sorte não, né? Que era o plano do Nambu. O Joe tava com muita popularidade, porque ele tava lutando sem guia. Sim, ele vai ficando bem popular, então as pessoas provavelmente estavam apostando bastante nele. Sim, tava 5-1 a aposta a favor do Joe. Eu não tinha percebido isso. É, daí tem um flashback mostrando que o treinador já tinha vendido isso, já tinha vendido o destino do Joe desde o começo, lá antes do torneio começar, antes dele fazer a identidade. Então agora, além do Joe ter que desafiar a sociedade que não aceita ele, ele também tem que desafiar a própria Yakuza. A essa altura, o pessoal já aceita ele. Uhum. Só que o pessoal não sabe que ele é um fora da lei. Sim, o pessoal do evento ainda não aceita ele. Mas o povo já gosta dele. Daí a gente descobre que o pai do menino lá, da criança que ajuda o Joe, era um engenheiro que teve o trabalho roubado pela família Shirato. E eu não sei se deixa claro isso, mas provavelmente foi assim que eles enriqueceram. Não. O que eu entendi foi que o trabalho roubado pela Shirato foi pra parte da IA do cara. Foi isso que eu entendi na hora. Não. Ele fala que quem tava desenvolvendo era o pai do menino. E daí a família Shirato roubou esse projeto. E isso deixou o cara na merda. E daí o treinador leva o menino que morre de ódio, da família Shirato, até a casa lá, a mansão, e coloca uma faca na mão do menino. Caralho, quando chegou nessa parte, eu falei, cara, tá tudo errado, velho, o que tá acontecendo, cara? Sim. Tá tudo errado. E daí o menino vê lá a mulher com as crianças e desiste, ele queria ir lá pra tentar matar ela, mas ele desiste, e né, ele não ia conseguir nem fudendo. E aí acontece uma coisa que eu acho muito absurdo, que o anime mostra uma coisa muito feliz. Que o treinador, ele vai até a mulher e meio que entrega o menino pra ela cuidar. E tipo, sim. Porra, o teu pai ficou na merda porque ele teve o trabalho roubado pela família Shirato. E aí você vai ter que se submeter a essa família e ser cuidada por ela. Caralho, que... E o anime mostra isso como uma coisa feliz. Porque ele vai ser cuidado por uma família rica. Ai, ai. Não, eu não enxerguei como uma coisa feliz, não, cara. Tava todo mundo na merda ali. E o Yakuza queria matar tanto o Nambu, que já tava no esquema, quanto o Joe e a criança. Então, aquela atitude ali foi certa. Eu achei correta a atitude dele. Não, provavelmente é a melhor opção, mas mesmo assim é uma... Tipo, é uma situação de merda. Você vai ter que se submeter à família que acabou com a tua família. Mas isso que eu falo, eu não achei a situação... O anime, eu não achei que o anime deixou com uma situação feliz, não. Ele mostra como uma coisa meio feliz, porque ele mostra o moleque com a mulher lá, tendo um momento de afetividade e tal. Eu realmente não achei isso feliz, não, cara. A mulher, ela tava tentando, ela já sabia da história... Ela, tecnicamente, não sabia de nada. Tecnicamente, não. É mostrado no anime. Ela não sabia que tinha rolado a parada com o pai da criança. E ela tava querendo tentar fazer alguma coisa pela criança ali. Foi essa a minha visão da situação. Então, mas aí mostra esse momento de afetividade entre os dois. Sendo que o moleque... Ele... Não, o garoto ele tava com a cara fechada. O garoto, ele tava putaço. Não, ele não tava putaço. Ele tava tímido. Ela tava tentando se aproximar. Ele tava tímido só. Mas daí mostra que logo ele começa meio que... mostra que ele tá recebendo carinho, então ele se abre pra ela. Eu não cheguei dessa forma, não, velho. Ah, é. Você pode abrir aí o episódio que mostra esse... Mostra dessa forma. Eu não tinha percebido, mas aí mostra que... A mulher tá promovendo esse torneio pra vender o gear pro exército. Eu achei isso muito foda, cara. Não vi isso chegando, não. Então, ele faz um foreshadow. Ele mostra um pouquinho disso num dos episódios anteriores, que por um segundo mostra a mulher indo no topo do prédio lá, encontrando um pessoal com um uniforme militar. Mas mostra só isso. E eu não tinha entendido aquela cena. E agora... Eu pensei que era só executivo da empresa dela. E é uma outra empresa que eu tô negociando. Não percebi que era o exército. Eu também. E daí é que mostra que, tipo assim, ela sempre apostou lá no Yuri, que é um cara foda, porque ela sabe que ele vai ganhar o torneio, e ela promoveu um torneio pra conseguir a publicidade, né, pra conseguir atenção. E daí ela colocou o lutador já o melhor do mundo pra promover o gear que a família dela tá desenvolvendo. Então é tudo manipulado. Mostra que o Yuri também, ele é um cara que também não tem liberdade, que ele também é um manipulado. Agora eu acho louco que os caras assinou o contrato e nem tinha rolado luta final ainda, né? Mas é que já tava popular pra caralho, né? Então eles já tinham percebido que era uma coisa foda. Aquele lutador Pepe aparece nesse episódio e ele tá igual o Jimi Hendrix. Tipo, com um chapéu igual o Jimi Hendrix. Não acho que seja uma referência, mas... Eu achei bem parecido. No comentário do Crunchyroll, o cara falou... Teve um comentário, o cara falou sobre o... Eu esqueci o nome do lutador brasileiro, porra. Pepe Iglesias? Não, Popó? Não, Popó não. Não, Popó, pô. O cara... O Minotauro, é o Minotauro? Maguila? Sei lá, você falou no outro episódio. Ah, o Anderson Silva? Anderson Silva, caralho. Porque o... O cara comentou isso também. Será que era isso mesmo? Porque o apelido do Anderson Silva é Spider. E o apelido desse cara aqui também é Spider. Popó. Porra, o nome é quase igual. É só você trocar uma letra ali. Eu achei esse episódio legal porque ele passa uma... Apesar de você já saber que as coisas vão meio que dar certo no final... Ele passa uma sensação de desesperança, porque nesse episódio começa a dar tudo errado. O Joe lá, ele não aceita vender a luta dele. Como você falou, o treinador entrega o moleque lá pra mulher, e ele meio que se afasta do Joe também. Eu achei bem legal essa sensação meio de tristeza desse episódio. Sim, foi. No episódio 11... o Joe, a princípio, ele meio que aceita perder a luta, porque ele vai pra luta com o Gear, porque vai começar lá a luta contra o outro cara, o Leon, que é um cara... E com um fonezinho, né, pra escutar o Nam. Sim, ele vai com o fone pra combinar, né, o resultado da luta, pra saber o que fazer no meio da luta. Aparece o moleque cantando rap no meio do episódio. Mas muito bom, sinal. Sim, a gente não falou, mas esse anime tem uma trilha sonora muito foda. Eu tava... Aquela partezinha antes de começar o episódio, depois da abertura, aquele toquezinho é muito incrível. Sim, sim. Eu inclusive, eu coloquei no podcast anterior. Tipo, eu tava ouvindo as músicas pra colocar no podcast. E, porra, ele tem muita música foda. Ele tem muita música foda. Tá, a trilha sonora desse anime tá de parabéns. É muito boa mesmo. Tem bastante rap, tem... Sei lá, uns rap que é um pouco diferente do que eu tô acostumado, então eu achei bem foda. A luta acontece, no meio da luta, quando o Joe tá quase perdendo, o Yuri vai lá pra motivar ele no meio da luta, que eu achei meio estranho. E daí o treinador grita, o treinador desiste de perder a luta, e daí ele grita pro Joe ganhar de qualquer forma, e que foda-se, ele vai se virar lá com a Yakuza, porque ele tá preso numa sala junto com os caras da Yakuza. Se ele não mandar o Joe perder, eles vão arrancar o olho dele, como eles já tinham prometido. Ó, uma coisa que você não falou, eu tava esperando que você me explicasse nesse episódio, que é... Enquanto ele tá lutando, que vai acontecendo isso tudo, e o Nambu, ele vai desistir de vender a luta, vai quebrando aos poucos o que é. Eu achei que isso significava alguma coisa e você não falou disso. Me explica o que significa. Ah, é verdade, eu não lembrava disso. Ah, sei lá, eu imagino que seja, tipo, ele se libertando, né? Ele foi lá com o Gear. Eu não entendi direito, tipo assim, ele vai com o Gear porque ele tava se submetendo ao desejo lá da Yakuza. E daí ele quebra esse Gear, eu imagino que seja logo depois disso que ele se motiva a ganhar a luta, não é? É, quando quebra o Gear, que é quando ele vai pra luta de verdade, sem a encenação. É, então, é um momento meio de clímax dele, né? Tipo, é um momento que ele se liberta de verdade e passa a lutar por conta própria e não pela Yakuza. Às vezes você fala que eu fico lendo demais as coisas, mas esse tipo de cena, na maioria das vezes, é uma coisa simples, tipo essa. É simplesmente um momento de liberdade dele, não é nada super profundo. É aquele tipo de detalhe que é uma coisa, um detalhe cinematográfico, digamos assim, que adiciona ao tema daquele momento. Ah, eu entendi o que você quer dizer que se eu percebi é porque é muito simples. Eu entendi o que você quer dizer. Não, eu tô falando que pra você tentar reparar mais nessas coisas. Não, tudo bem, eu entendi. Daí o Joe ganha a luta e os caras da Yakuza realmente arrancam o olho do treinador. Sei lá, tava esperando que ele conseguisse sair daquela de alguma forma, mas não. Daí no episódio 12, o Yuri decide retirar o Gear dele, porque no finalzinho do 11, eles se encontram. E também, tipo, ele é motivado por tudo, por todo o relacionamento dele com o Joe. Não um relacionamento amoroso, né? Mas ele vê que de o Joe... De novo, é... relacionamento não significa coisas sexuais, Luiz. Para com isso. Então, é por causa da inspiração que o Joe traz pra ele, inspiração que acontece nele. Por causa e a mulher já tinha conseguido o contrato também, então não fazia mais diferença ele usar o Gear. Não, ela queria que ele usasse, na verdade. Ela queria que ele usasse, mas o objetivo final do torneio, que era conseguir o contrato com o exército, já tinha sido cumprido. Sim, mas eu acho que ele não leva isso em consideração. Ele simplesmente tira porque ele conheceu alguém que... Isso eu acho uma merda. Ele conheceu alguém que luta pelo prazer da luta. E ele sempre gostou disso. E ele tinha esquecido disso. Então agora que ele conheceu esse cara, que é o Joe, ele também vai tirar o Gear dele pra lutar de igual contra o Joe. Pelo prazer da luta e não pelo resultado. Mas é isso. Eu não sei se... Será que ele tiraria se a mulher não tivesse conseguido o contrato ainda? Eu acho que ele tiraria. Ou então, por que a mulher conseguiu o contrato antes de acabar a luta? Pra todo mundo conseguir o que quer? Não, acho que ele tiraria de qualquer forma. Porque ali também é um momento de liberdade dele. Tipo, tanto não, é que... Mas, por que o pessoal fez dessa forma pra todo mundo conseguir o que quer? Poderia alguém se fuder? Não, porque... Principalmente a mulher. Não, sei lá, eu acho que é só uma coisa de narrativa mesmo. Tipo... Ah, sei lá, eu acho que não tem um motivo. Todo mundo conseguiu o que queria, tá ligado? Ah, não sei, acho que é só pra... Talvez pra dar um... Pra não ser um final tão feliz, tipo, pra mostrar que ela tava manipulando eles e ela conseguiu exatamente o que ela queria. Mas é isso, eu acho que é um final totalmente feliz, porque todo mundo conseguiu o que queria. Não, mas ela conseguiu vender o negócio pro exército, que não é uma coisa boa. Mas era isso que ela queria? Sim, ela queria. Não é uma coisa boa? Mas daí quando o vilão consegue o que ele quer, não é uma coisa boa. Mas ela não é vilã, eu não acho que ela seja vilã. Não, ela é, porra, ela tá querendo vender uma arma pro exército. Isso não é uma coisa boa. Não necessariamente. Se fosse o exército do seu país, seria ótimo. Não. Pô, você criar uma nova tecnologia, porque daí provavelmente essa tecnologia vai ser usada pelo... Vai ser copiada pelos outros países e tudo mais. Então, ela tá criando uma nova arma. E isso, isso é uma coisa boa. Cara. Mas alguém vai criar. Mas não importa se alguém vai criar. É, esse tipo de coisa no mundo é uma coisa ruim. Faz diferença, cara. Alguém vai criar. Tá, e não deveria criar. Porque isso é uma um defeito dos seres humanos. Ficar criando novas armas, para novas formas de matar pessoas. Ah, isso eu concordo. Mas aí, pra dar certo, ninguém pode fazer. Se alguém fizer, já era. Acabou. Sim, e ela tá fazendo. Ela tá fazendo antes dos outros. Então ela já tá... Ela é aquela pessoa que tá levando... Tá tentando, pelo menos, levar a guerra a um passo à frente. Não, porque se já tem um exército, ela não tá fazendo antes dos outros. Então, ela tá assim, já tem uma essência, porque existem armas. Ela que tá desenvolvendo tecnologia, ué. Uma tecnologia nova que vai deixar o exército ainda mais letal. Se ela tá fazendo, outras pessoas também estão. Não necessariamente. Ela tá criando a tecnologia nova. Não é... Ela não tá simplesmente produzindo algo que já existe. E também, tipo, ganhar dinheiro mais produzindo menos, arma, né? Não, é uma coisa muito... Uma arma nova ainda, né? Não é só produzindo arma, mas ganhar dinheiro produzindo uma arma nova... Não tem como isso ser uma coisa boa. Todo esse anime que a gente viu, toda essa história que a gente viu, foi uma criação dela pra vender uma arma. É, isso é foda. Então... Eu não acho que seja tão vilão assim, não. É um antagonista, tá ali. Não sei, cara. Ah, ela tá fazendo coisa errada. É isso que importa. É isso que importa pra mim, pelo menos. Então, daí o Yuri decide tirar o gear dele pra lutar de igual com o Joe. Tipo, é aquela coisa bem clichê, né, de anime. O vilão... O vilão não, né? Mas o antagonista, ele fica impressionado com o protagonista. Ele fica impressionado com a perseverança ou com o coração do protagonista, que é rival dele. E daí ele decide abandonar os métodos... Eu ia falar método ilegal, mas não é ilegal. É um método artificial. E decide lutar por conta própria. Eu anotei aqui que o velho, o treinador, é tão foda que ele consegue saber os movimentos do Joe só pelo som, porque ele tá cego e mesmo assim ele sabe quando o Joe tá pisando errado. O velho tá foda mesmo. É legal também que o cara, né, o da guerra, que perdeu as pernas, ele vai lá ajudar, ele toma pra si o sonho do Joe como um novo aprendiz do Nambu, que vai conseguir o que ele não consegue. Sim, é legal que ele aparece de novo e não simplesmente ficou jogado lá no meio do anime. É, realmente, ele aceitou dessa vez, ele realmente aceitou o Joe, em vez de ficar com inveja e com arrependimento de não poder ser o que o Joe tá sendo. E esses capítulos mostraram ainda mais que a história dele tá bem jogada no meio do anime. Sim. Porque ela não tem muito a ver com o resto. Só ali é só mesmo pra mostrar alguma história do Nambu e ter alguém que luta pra treinar ele no final quando o cara perde o olho. Exatamente. A história, o capítulo dele é mais pra mostrar o passado do Nambu, como você disse. Mas mesmo assim, eu acho que ele não fez bem isso. Porque ele não mostra muito bem o passado do Nambu. Ele não mostra nada que a gente ainda não soubesse. Né? Ah, e daí acontece uma cena que eu achei interessante, que aparece um flashback da mulher conhecendo o Yuri. Mostra que ela meio que gosta dele. Ela não tá só manipulando ele. É legal, mas não é. Porque isso daí quer dizer que ela é boazinha, né? Ou que ela não é só malvada, que ela tem coração. Ah, mas isso aí também já foi mostrado quando ela tentou ajudar o menino, quando ela mandou resolver a treta que mataram os pais do garoto. É, só que aqui mostra que ela... É porque, tipo assim, o Yuri tava sendo manipulado por ela. E aqui mostra que ela não tá só manipulando ele, que ela gosta dele também. Tipo, ele não é só um meio de publicidade pra ela. Pra ela, ele é uma pessoa que tem uma certa importância também. Inclusive, a cena... Você vai me zoar, mas eu achei uma cena até meio sexual, ela olhando pro corpo dele quando ela vê ele pela primeira vez lá treinando. Eita! Daí no episódio 13, a luta entre o Yuri e o Joe finalmente acontece. E é uma luta bem foda. Sim. É engraçado que no meio da luta tem um flashback do Yuri. Não, peraí, a gente tá pulando a parte. Ah. A gente tá pulando o fato de que o irmão da mulher, ele é engenheiro, ele é programador, ele é lutador e ele é cirurgião. Por quê? O cara fez o guia, o cara fez a IA, o cara luta e o cara operou. Não. O Yuri pra tirar o guia dele. Não, não, não é o irmão da mulher. É o irmão, é o Shirato. Não, não é não. Como não, cara? Ele vai lá pro mato, pra ficar na casa do mato. Então, não é o Shirato, não é o Shirato. É outro cara. É o Shirato, cara? Você tá louco? Não, não é ele, não. Eu vou ter que ver isso aqui. Como não, cara? Você tá muito doido, velho. Caralho, eu vou ter que ver isso aqui. Tenho certeza que não é o Shirato. Tenho certeza que é o Shirato, cara. Ele jamais ia morar numa cabana no meio do... A mulher fala Nissama quando entra lá, velho. E quando ela vai embora, ela fala adeus pra sempre, irmão. Você tá muito louco, cara. Não, peraí. Nossa, você tá viajando foda, brother. Eu tô abrindo aqui também. Caralho, é ele. Caralho, é ele. Vai tomar no cu, tô falando que é ele, porra. Puta merda. Porra, não tem nada a ver com o cara. Ele se transformou em outra pessoa. É, o cara aceitou o destino dele, né? Ele foi derrotado e o derrotado sai sem nada, como ele mesmo falou. Ah, mas isso não é suficiente pra ele deixar de ser um cara mimado e se tornar um hipster que mora no meio do mato e faz cirurgia clandestina. O cara é foda, velho. Caralho, o cara é muito foda, velho. Agora eu me pergunto, por que que o avô desse pessoal deixou o negócio pra sua mulher aí? Bom, como ele era um cara super mimado e imaturo, deve ser por causa disso. Mas... Porra, que transformação. De repente, ele... A porrada na cabeça fez amadurecer, porra. Ah, não. Muito forçado isso aí. O cara se transformou em outra pessoa, porra. No meio da luta contra o... Entre o Yuri e o Joe... Mostra um flashbackzinho de antes da luta do Yuri tirando o nome Shirato do roupão dele. Porque tinha o nome dele e embaixo tipo, família Shirato, alguma coisa assim. É time Shirato. Isso, time Shirato. Que mostra aí, né, mais uma cena que mostra a liberdade dele. Que ele era manipulado pelo Shirato, né, pela mulher principalmente. Ele rejeita a família Shirato e começa a lutar por conta própria. E daí, o que você achou da luta? Você gostou? Achei uma luta foda. Gostei sim. Agora o Yuri não ia perder nem fudendo se ele não tivesse fudido da cirurgia, velho. Exatamente, é. Ele só perdeu por causa disso. E, inclusive, isso daí é uma coisa que remete ao Ashita no Joe. Porque no Ashita no Joe, a luta que tem entre o Joe e o cara, que é o Yuri lá da história, é antes do cara sair da prisão. O Joe, ele coloca umas pedras na luva dele pra ter uma vantagem, porque o cara é muito melhor que ele. E daí o Joe ganha a luta lá também. Então, tipo, aqui é mais ou menos isso. Ele tá em desvantagem. Ele é um lutador muito melhor, mas ele tá em desvantagem. E é por isso que o Joe ganha. Agora, uma coisa engraçada é que na luta, né, entre os rounds, ele nunca senta. Aham, ele fica encostado. O cara fala, ele não senta porque ele tá fudido. Se ele sentar, ele não levanta mais. Uhum. Ele não levantou mesmo, né? Porque no final o cara tá paraplégico. É verdade, né? Ele não levantou mesmo. É, ele se destruiu ali pra lutar, pra ter uma luta de verdade. E é legal que no meio da luta mostra, assim, deixa bem claro a relação entre o Joe e o Yuri, porque no meio da luta mostra uma cena onde os dois estão sozinhos no estádio, tipo, eles estão lá lutando no ringue, e daí nessa cena desaparece todo mundo que tá lá no estádio, fica só os dois, e daí em seguida mostra o Joe, assim, vagando pelo deserto com a moto. Ele fica andando com a moto e ele encontra o Yuri no meio do deserto. Então, tipo, aquele momento ali é só dos dois. A história é sobre o Joe tá procurando algo, né? Ele tá sempre... Tipo assim, a história é que ele tá procurando alguma coisa. Ele tá vagando pelo deserto com a moto dele. E aqui mostra que ele finalmente achou o que ele tava procurando, que é o Yuri. Que também tava lutador, perdido. Lutador de verdade. Sim. Que, né, como eu falei mais cedo no podcast, eu acho isso meio merda. Tava esperando outra coisa. Eu acho isso top. É, isso mostra o que importa pros dois é o prazer da luta e não o resultado dela. É, e daí o Joe ganha, mas você só vai descobrir isso no final. No final do episódio, é que ele corta no meio da luta. Que é uma luta bem foda, como a gente já disse. E daí corta pro pessoal festejando lá na academia do treinador, embaixo da ponte. Que, como eu já falei várias vezes, também é uma... Eu imagino que seja uma referência ao Ashton Joe. Porque no Ashton Joe, quando o Joe sai da prisão, que é depois da luta contra o cara lá, também tem uma festa lá que eles reúnem o pessoal pobre lá que mora perto de lá, e as crianças e todo mundo. Na prisão? Não, logo que o Joe sai da prisão. Ah, tá. É, e aí? Aí acaba o episódio. O Yuri tá de cadeira de rodas. O Joe ganhou a luta, mas provavelmente não ganhou muita coisa com ela, sei lá. Por algum motivo, eu acho que eles não reconhecem o Joe como campeão, porque a mulher fala que ela quer organizar outro torneio, porque o último ficou sem um campeão. É, porque pra ela o que importa é o uso do gear, né? Não importa a luta. E daí os dois estavam lutando sem gear. E ela mostra que ela já não estava se importando mais com o Yuri ali, quando ele tirou o gear. Então pra ela aquela luta foi irrelevante. Irrelevante. Né? E acabou. Eu terminei bem decepcionado com esse anime. Eu terminei muito feliz que eu assisti esse anime. Foi muito bom. Eu gostei do anime, apesar de ter me decepcionado. Só que eu tava esperando mais dele. Eu tava esperando que ele fosse mais do que um anime de luta. Mais do que um anime de boxe, de superação. E porque... Expectativa, cara. Destrói tudo. Não, mas é diferente. Eu não é que eu tava com a expectativa muito alta. É que eu tava esperando que ele fosse fazer algo parecido com o Ashita no Joe. E eu só tava esperando isso porque o próprio anime... fica se comparando ao Ashton Joe o tempo todo. Não é porque eu tava com um hype foda. É porque eu... O anime me enganou. Tipo, ele começa muito bem. Eu acho que o primeiro episódio ele mostra um pouco dessas coisas que eu queria que ele mostrasse ao longo do anime todo, mas ele mostra só no primeiro e daí ele meio que esquece e é só um anime de luta mesmo, um anime de superação. Eu acho ótimo, que se mostrasse você falando aí, eu não ia entender mesmo. Então, tá não, certo, não, vai ver não, a porrada. Não. Ó, eu recomendo aqui, quem estiver ouvindo isso, se alguém ouve essa coisa, leia Ashita no Joe, ou veja o anime, não sei. Eu nunca vi o anime, não sei se é bom, mas eu li o mangá e o mangá é muito foda. Ele não é um mangá super profundo, tipo, você falou que você não ia entender, mas você ia entender sim. É, não, ele faz isso de uma forma bem simples. Ele não é super filosófico nem nada. Também não é uma crítica super profunda. Você me esprechei. É, leiam Ashton Joe e... Porra, que decepção. Cara, é um anime... Tipo assim, ele é bem animado. Ele não é super bem animado, mas ele tem uma animação boa. Ele tem uma trilha sonora fodida. Ele é muito bonito. Mas, porras... Não dá, Eu fui traído. É, tá bom. Nem sei o que te dizer nesse momento. Fiquei bem impressionado com o anime. Tô feliz. Foi muito porrada. Foi bem legal. E é isso que eu tava esperando aí. Foi o que eu tava esperando, na verdade. Vai ter mais do que eu tava esperando. Uhum. Que eu achei que ia ser bem graça, porque, porra, box, deve ter muita graça nisso. Então foi bem mais. Não, eu tava esperando mais. Eu tava esperando o Ashita no Joe e ele, na verdade, ele quer ser o Hajime no Ippo. Hajime no Ippo.